Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Os simples de coração. Mas por que repetir isso sempre, Paiva? Ué, porque a cabeça humana muitas vezes é dura. Há os cabeças de bagre, que não querem entender as coisas com facilidade. Então, a gente tem que repetir como ensinava o velho Corso, Napoleão Bonaparte. A melhor figura de retórica é o que mesmo? A repetição. Retórica é discurso, né? Vamos lá, então. Nós estamos no capítulo 15. Os gemidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro de Deus. Isto, como é costume no Apocalipse, é aquela intermediação divina que precede sempre os acontecimentos trágicos que nós, humanidade, semeamos para nós mesmos. Porque não é Deus quem pune a humanidade, é a humanidade que se pune a si mesma por sua, quanto mais, falta de visão das coisas do Espírito. O cântico é este aqui. Os gemidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus. Aquele cuja misericórdia sustenta a legião da boa vontade. Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és piedoso, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça foram manifestados. Os gemidos são entoando esse cântico. Em seguida vem os sete últimos flagelos com os quais é consumada a cólera de Deus. Eu disse que o Apocalipse começa na Gênese mosaica, que Apocalipse é palavra grega que significa revelação. Revelação, muito bem. Toda a Bíblia Sagrada é revelação. Porque o testemunho de Jesus, diz o Apocalipse, é o espírito de profecia. A profecia está em todo o livro sagrado. Onde estiver a profecia, está o Apocalipse, está a revelação. Porque Apocalipse, como estou dizendo no primeiro volume do Apocalipse para o Sempre, não é uma loteria. Não é um jogo de azar. Toda a estrutura moral e espiritual dos povos que aí vem está firmada principalmente no Evangelho Apocalipse. Não foi à toa que o ministro Marcelo Pimentel, nome respeitado neste país, disse em 1965, se não me engano, na Rádio Mundial, na presença do irmão Zarur: a legião da boa vontade não é obra para uma geração, mas para uma civilização. Mutatis mutandis, foi o que me disse o general Jonas Correia quando me visitou na RBV em São Paulo. Isto aqui é obra para expandir todo o seu programa para um século. Um século só de colocação do programa da LBV. Isso é um elogio imenso à Legião da Boa Vontade. Nós vimos, por causa desse texto do capítulo 15 do Apocalipse, versículo 3 e 4, são dois versículos. A palavra de Moisés, ao se despedir do povo, o último cântico de Moisés, capítulo 32 do Deuteronômio. E agora vamos à majestade de Deus, a bênção de Moisés ao povo, quando ele transfere o bastão, poder, para Josué Benum. É o capítulo 33. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Meus amigos e meus irmãos, esta menção de Moisés a Israel se aplica hoje a toda a humanidade. Trata-se então, nos tempos modernos, de todos os povos, porque Deus não tem escolhidos. Basta lembrar que Ele é o Criador de todas as criaturas. De outra forma, teremos que admitir a existência de outro Deus, ou até mesmo outros deuses, o que seria um absurdo. O que ocorre é que a evolução das gentes se dá com lentidão. Natura non facit saltum. A natureza não dá saltos. Bem que às vezes se apresse, como em tempos de transição, como este que vivemos. Contudo, por mais incrível que possa parecer, o mundo caminha para a fraternidade, para a unificação pela solidariedade, o caminho da paz, respeitados as tradições e os costumes humanos que serão sublimados pelo amor ou pela mestra dor. Por isso, respeitamos a todos, porque são nossos irmãos. Respeitamos judeus, árabes, russos, singaleses, japoneses, cubanos, franceses, norte-americanos, os brasileiros, resumindo, os africanos, asiáticos, australianos, americanos de todos os quadrantes, como aos católicos, aos evangélicos, aos espíritas, aos ateus, aos umbandistas, aos xintoístas, aos islâmicos, aos esoteristas, os positivistas e assim por diante. Deus é um só. Não há mais deuses. E uma só é a religião. Demos, pois, nossos adeuses ao ódio e à separação. Como diz o irmão Zarur no seu poema. A bênção de Moisés, porque as coisas espirituais têm que ser entendidas espiritualmente, como diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13. A bênção de Moisés, entendida espiritualmente, acima de fronteiras, chega até hoje, muitos daqueles espíritos que com ele conviviam eram exilados de capela. De lá trouxeram o monoteísmo, que não era comum na Terra naquela época tão distante. Porquanto todo o restante dos povos era politeísta. Agora, os sacerdotes das outras crenças, em sua maioria, eles não eram politeístas. Eles acreditavam no Deus único. É só vermos as tradições religiosas daquele tempo, espirituais. Mas ocorre que os sacerdotes achavam que o povo não estava pronto para receber a mensagem. Estava muito dividido com muitos deuses. Mas agora os povos estão prontos. Os tempos chegaram. Por isso é que sempre tem que vir um espírito como Moisés, como Buda, como Confúcio, como Zarur, sob as ordens do Cristo, para trazer ao conhecimento do povo as lições escondidas nos templos, digamos, iniciáticos. E para fazer isso, tem que realmente ser um grande iniciado espiritual para poder vulgarizar esse conhecimento que estava escondido. Vulgarizar o conhecimento, eu explico a vocês, não quer dizer tornar vulgar. Não é isso. É levar ao vulgo, ao povo, quer dizer, ao conhecimento dos mais simples, para que estes deixem de ser ignorantes das coisas espirituais. É a alfabetização do espírito tão necessária. Porque não basta instruir, não basta educar, tem que ir mais, muito mais adiante, como está na cruzada de reeducação geral da Legião da Boa Vontade. É preciso reeducar os educadores, para que o povo seja elevado. Mas é necessário que todos vejam os povos como as elites dos seus países. Assim, os que têm obrigação de ensinar precisam também aprender essas coisas profundas que vêm de Deus. Não somos apenas corpos, somos espírito, espírito oriundo de um Pai que é amor. Senão, todas as transformações pelas quais a humanidade tem que passar ocorrerão, como temos visto pela história, à custa de sangue, de exploração, de perseguição, de maldade. Que hoje se fala em queda das fronteiras. Mas quais os interesses que estão regendo essa mudança de cultura para que não haja mais fronteiras? Para que haja queda de fronteiras, mas de fronteiras que separam os homens em grupos odiosos, é necessário que essa transformação seja capitaneada pelo amor. E Deus é realmente amor. O Deus divino, não o Deus humano, criado à imagem e semelhança do homem. A grande mensagem que vem da Bíblia Sagrada, desde o Velho Testamento, desde a Gênese Mosaica até o Apocalipse, é toda pontuada pelo amor. Mas para que os homens alcancem todo o fulgor dessa mensagem, é necessário que eles também amem. O amor não é uma ilusão, é a força que move os mundos, como disse Dante Alighieri na Divina Comédia. Para vivermos em sociedade, é necessário que nos amemos uns aos outros com urgência. Portanto, nos respeitemos. E daí sim, nascerá o verdadeiro espírito de cidadania. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, Moisés: o Senhor Deus veio do Sinai, ele subiu de Seir. Resplandeceu desde o Monte Parã e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Você viu quantos espíritos estavam acompanhando Jesus quando ele passou os mandamentos a Moisés? Ou mandou um espírito da mais alta envergadura? Ele veio acompanhado por esses 10 milhares. Já imaginaram a gloriosa falange de São Francisco de Assis, que protege a Legião da Boa Vontade? Puxa vida, é aquele exército de Eliseu, que Eliseu viu, que era maior do que os exércitos humanos. Na verdade, amo os povos. Todos os seus santos estão nas tuas mãos. Postos serão no meio, entre os teus pés. Cada um receberá das tuas palavras. Moisés nos deu a lei, por herança da congregação de Jacó. E foi rei em Jesurum, quando se congregaram as cabeças do povo com as tribos de Israel. As bênçãos das tribos. Viva Rubem e não morra, e que os seus homens sejam numerosos. E é isto o que disse de Judá. E disse: ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e coloca-o no seu povo. As suas mãos lhe sejam suficientes, e tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos. E de Levi disse: teu Tumim e teu Urim são para o teu amado, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca o vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram o teu conserto. Ama pai, mãe, filho mais que a mim, não é digno de mim, disse Jesus. Mas não significa que ele tenha nos ensinado a ser maus pais, maus esposos, maus filhos, não. O irmão Zaru explicou muito bem que quem ama Jesus sabe amar todo mundo. Que ama com o amor de Jesus: amai-vos como eu vos amei. Novo mandamento. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Ninguém tem maior amor do que este: dar a sua vida pelos seus amigos. Então, como é que Jesus vai ensinar o desamor na família? Não é nada disso. É que quem o ama sabe amar a humanidade. Vamos prosseguir aqui. Versículo 10 do capítulo 33. Ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Meteram incenso no teu nariz e o holocausto sobre o teu altar. E prosseguindo. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e a obra das suas mãos te agrade. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrecem, que nunca mais se levantem. E de Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele, todo dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. E de José disse: bendita do Senhor seja a tua terra, com o mais excelente dos céus, com o orvalho e com o abismo que jaz abaixo, e com as mais excelentes novidades do sol, e com as mais excelentes produções da lua, e com o mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos, e com o mais excelente da terra, e com a sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça. A bênção venha sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Ele tem a glória do primogênito do seu boi, e as suas pontas são pontas de unicórnio. Com elas ferirá os povos, juntamente até as extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim. Estes são os milhares de Manassés. E de Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos ao monte, ali oferecerão ofertas de justiça, porque tomarão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. E de Gade disse: bendito aquele que faz dilatar a Gade, habita como a leoa e despedaça o braço e alto da cabeça. E se proveu da primeira parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador, pelo que veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. E de Dan disse: Dan é leãozinho, saltará de Bazã. E de Naftali disse: farta-te, ó Naftali, da benevolência, e enche-te da bênção do Senhor. Possui o ocidente e o meio-dia. E de Azer disse: bendito seja Azer com seus filhos. Agrade a seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. O ferro e o metal será o teu calçado, e a tua força será como os teus dias. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua alteza sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo sejam os braços eternos. E ele lance o inimigo de diante de ti e diga: destrói-o. Israel, pois, habitará só, seguro, na terra da fonte de Jacó, na terra de grão e de mosto, e os seus céus gotejarão de orvalho. Bem-aventurado tu, ó Israel, quem é como tu? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza, pelo que os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás sobre as suas alturas. Que passagem linda, hein? Que coisa! A gente sente a vibração daquele tempo antigo. E quando eu li isso aqui, eu pedi a Jesus que estas palavras de Moisés servissem para a legião da boa vontade. O que nós estamos fazendo aqui? Um trabalho de desenvolvimento mediúnico. E que essas palavras sirvam, acima de tudo, para a religião de Deus, que tem que caminhar na vanguarda. Vocês são bem-aventurados. Os legionários de Deus se fortalecem nesta leitura e na ação que essas palavras inspiram. Começa ou não começa o Apocalipse na Gênesis Mosaica? Toda a Bíblia Sagrada é o Apocalipse. É a revelação de Deus. Que o livro das profecias finais seria o sumo, a essência de tudo o que foi pregado. Por isso, ali não se fala em crucificação de Jesus. Naquelas torturas, que ele vem como leão, não para despedaçar as criaturas, mas com a autoridade e a força do leão, a beleza do rei dos animais. O evangelho era uma ovelha despedaçada pelo mal. Tinha que dar o exemplo da confiança integral em Deus. Suportou tudo por amor de Deus. Por isso mereceu abrir o livro. E agora faz com que preguemos o Apocalipse para vocês, simples de coração. Os únicos capazes de entender essa mensagem, que não é sofisticada, não é rebuscada, não é pretensiosa. É linda como o universo. Pois é, isso que não é minha. Eu apenas procuro lê-la com a alma, com o sentimento, entrando em sintonia com aqueles que viveram esses acontecimentos. E muitos daqueles que viveram esse acontecimento estão aí na legião da boa vontade, na religião de Deus, no céu da LBV, para repetir aquilo sublimadamente. Porque agora os tempos chegaram, Jesus vem. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo está aqui, já vem em nossos corações. Para sempre.